Lucas 10. Não há dúvida que o cântico nos aproxima de Deus. E uma das coisas que mais me faz bem aqui é ouvir vocês cantar, né? É muito bom realmente. Toda vez que a gente está aqui em cima, principalmente, e chega no momento de louvor, é aquilo que mais prepara para o cântico. Deus, para o cântico, para o serviço da pregação. Deus seja louvado pelo louvor de vocês. Bom, Cristo havia, durante o seu ministério, iniciado a sua pregação acerca da salvação. Nós sabemos aquilo que ele veio realizar aqui neste mundo, sabemos a salvação e aquilo que ele veio trazer aos seres humanos. Nos episódios do capítulo 10 de Lucas, nós temos inicialmente a missão dos 70. Cristo enviando 70 homens, 70 pessoas, duplas, a fim de poderem testemunhar acerca daquilo que ele havia feito e levar as obras que até então eram realizadas apenas por Cristo. Eles foram, retornaram, e ao retornarem trouxeram com alegria as novas do que havia ocorrido com eles. Pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, a palavra fazia efeito na vida das pessoas, justamente pelo fato de que a salvação era pregada na tônica, na real tônica que ela deveria ter, em sua simplicidade. Cristo havia vindo morrer por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia vindo a este mundo e nós apenas precisaríamos aceitar. Este era e é um grande contraste não apenas com aquilo que nós conhecemos hoje no mundo como os princípios de salvação que até a moderna mídia nos diz, ou não apenas a moderna mídia, mas diversas religiões nos trazem, baseadas não naquilo que Deus ou que algo externo a nós fez, mas no que nós podemos fazer. É claro e é cheio de ênfases que nos dizem que ao trazermos algo a Deus, ou ao doarmos, ou enfim, diversos outros tipos de coisas que nós poderíamos oferecer, redundam ao final em bênçãos divinas, que Deus nos salvará por aquilo que nós podemos fazer. Na época de Cristo não era diferente. Na época de Cristo, os judeus, os escribas, os doutores da lei haviam agregado um fardo enorme em cima das estipulações da Bíblia, dos mandamentos bíblicos. Para se ter uma ideia, cerca de 700 mandamentos foram agregados àqueles 10 que nós conhecemos, para poder esmiuçar o que um homem poderia ou deveria fazer caso ocorresse algum tipo de coisa. Era os tipos de lei que nós chamamos de casuísticas. Se acontecer isso, então você fará isso, aquilo, aquilo outro. Se um homem fizer isso, você fará aquilo, aquilo, aquilo outro. Dentre elas, haviam leis, por exemplo, de que um homem no sábado não poderia carregar um peso maior do que um figo seco. Isso significa que ele não poderia carregar nenhum lenço. Mas se ele amarrasse o lenço na roupa dele, faria parte da veste, então ele poderia levar. E haveria uma série de estipulações, uma série de coisas que fazia, e na verdade, o intuito deles era com que isso fizesse a vida religiosa mais fácil, porque você saberia, em todos os momentos, o que deveria ser feito. Mas, em realidade, isso tornou um verdadeiro fardo nas costas do povo judeu. Muitos, e acreditava-se nisso, daqueles que eram pobres, das classes proscritas da sociedade, eram tidos como amaldiçoados por Deus, simplesmente pelo fato de que eles não observavam estas leis. Então Deus não os abençoava, por isso eles eram pobres, por isso eles eram proscritos. E uma das principais discussões dos rabinos para se fazer o bem a outro era: quem é o meu próximo? A quem eu devo fazer o bem? Quem realmente é aquele que eu devo atos de bondade? Quem é aquele que realmente eu devo a minha subserviência? A quem eu devo, obedecendo a Deus, auxiliar? Em quais situações? E isso dava abertura para uma outra série, inúmeros mandamentos, que diziam quem deveria ser o próximo do sacerdote, quem deveria ser o próximo da pessoa comum, quem deveria ser o próximo da pessoa de alta classe, e inclusive listas de profissões que colocavam classes de pessoas na sociedade israelita. Prostitutas eram separadas, não apenas prostitutas, mas coureiros, por exemplo, escribas por um lado. Então havia toda uma segmentação que levava pessoas de classes mais altas a pensarem muito quando encontrassem outros de classe mais baixa para poder auxiliar. E foi pensando nisso que Cristo contou uma das parábolas mais utilizadas na Bíblia, que costumeiramente nós utilizamos quando vamos falar, por exemplo, do ministério da Adra ou algum outro tipo de ministério de auxílio às pessoas, que é a parábola do bom samaritano. Está no capítulo 10, vamos ler então os versos que nos levam, que nos remetem a esta história. Cristo, e o importante é nós entendermos esta história dentro de seu contexto imediato. Cristo está ali voltando da missão dos 70, onde a salvação tinha sido pregada da maneira mais pura, ou seja, simples. E um doutor da lei, mediante aquela festa, se levanta, estando próximo de Cristo, e faz algumas perguntas. Verso 25 do capítulo 10 diz o seguinte: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe o homem. Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? É interessante que aqui nós temos um jogo de palavras. Se vocês lessem no grego, vocês iriam perceber. Algumas bíblias trazem que quem tinha dito era o intérprete da lei. E Cristo pergunta: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Em outras palavras, você não é intérprete da lei? Você está me perguntando por quê? O que está escrito lá? Né? E ele então lembra do cerne da lei e cita dois textos, um em Deuteronômio, outro em Levítico, dizendo o seguinte, verso 27: respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dois versos bíblicos foram citados por ele como um sinal do conhecimento, da erudição dele no conhecimento da Bíblia. Cristo então olha para ele e cita um outro verso, no verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverá. Este verso é uma alusão a Levítico 18, onde diz que os servos, aqueles que servem ao Senhor, devem viver pelos seus mandamentos. Em outras palavras, o erudito havia dito e havia citado a Jesus estes dois versos como o princípio de todas as leis. Tudo aquilo que era feito, segundo ele, era feito por amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo, como ele amava a ele mesmo. E citando estes versos, ele achava que não estava apenas demonstrando a erudição, o conhecimento dele, mas que estava pegando Jesus, pois ele era um grande intérprete da lei. E Cristo, tá bem, você está dizendo que esse é o princípio de todos esses mandamentos que vocês estão fazendo? Pois bem, também está escrito na Bíblia que é pelos mandamentos que nós devemos viver. E já que estes são os mandamentos principais, faz isso e você vai viver. Então, ele, desconcertado, fez a principal pergunta que nós vamos estudar nessa manhã. Verso 28. Jesus então respondeu: respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Guardem esta pergunta, ela será importante no decorrer do sermão. Quem é o meu próximo? Cristo então passa a demonstrar e a contar uma história muito interessante a este homem. Ele começa a contar algo que realmente havia acontecido ali na Palestina. Era uma história comum entre as classes pobres. E sabe-se, alguns livros como Patriarcas e Profetas nos dizem que essa história e o desejado de todas as nações foi real. Ela aconteceu realmente. Jesus começa a contar de um certo israelita que, estando descendo do caminho de Jericó, havia sido assaltado por assaltantes, ladrões, e neste processo foi deixado como semi-morto. No verso 29 há o início da história. Lucas 10, verso 29. Ele, porém, 30, perdão, respondeu-lhe Jesus: é o dia do Senhor, o lar do Senhor, a palavra do Senhor aberta, então não é de se esperar que algo diferente disso aconteça. Tá bom, gente? Então fiquem calmos, esse é sinal que Deus está entre nós. Vamos orar, vamos fazer uma oração pela paz agora. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de certa maneira, sofrer assim como o Senhor sofreu. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de testemunhar acerca da Tua palavra, do Teu poder e da Tua bênção, Senhor, sendo importunados, Pai, através desse tipo de coisa que acabou de ocorrer. Mas gostaríamos de rogar a Tua presença agora em nosso meio, Senhor, e que as Tuas promessas sejam cumpridas para conosco. De onde estiverem dois ou mais, ali o Senhor estaria. Então esteja conosco, Pai. Te pedimos isto em nome do Teu santo amado e Filho Jesus. Amém. Estava dizendo do início da história. O verso 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o, passou de largo. É interessante que este homem estava caído à beira do caminho, não por uma negligência dele. Naqueles tempos era comum e inclusive difícil de se reconhecer a descendência, a origem das pessoas. Era comum em determinados caminhos que ocorressem assaltos desta maneira. E corriqueiramente encontrava-se pessoas mortas nos caminhos ao redor de Jerusalém. Essas pessoas eram assaltadas não apenas por israelitas, mas por povos da região, né? Estes povos costumavam cercar nas cercanias da cidade, nas encostas das montanhas, e havia diversas quadrilhas que são relatadas em alguns documentos da época. Costumeiramente, como eu disse, pessoas eram encontradas mortas. E é interessante que Cristo estava contando essa história porque sabia que ela era verdadeira. Uma dessas pessoas havia sido encontrada neste caminho como semi-morta, mas não sabia-se realmente o que estava ocorrendo com ela. Um sacerdote estava passando por ali. E este caminho onde esta pessoa provavelmente estava existe até hoje em Jerusalém. Aquele caminho é uma estrada descendente a partir de Jerusalém, onde aquele que está no início vê todo o decorrer da estrada. E é possível que aquele sacerdote havia visto desde o início que aquele homem estava caído lá no fim. É interessante que o fato dele não cuidar do homem não era intrinsecamente algo errado para ele. Ele, ao voltar de Jerusalém, provavelmente, ao voltar de Jericó e ali no caminho de Jericó e Jerusalém, provavelmente estava ou voltando ou indo para o seu serviço sacerdotal no templo. Isso significa que se ele sequer tocasse em alguém que estivesse morto, ele seria considerado cerimonialmente impuro. Ele não poderia adentrar o templo. E é interessante que caso ele estivesse voltando, o limite estipulado pelas leis sacerdotais era de cerca de 2 metros. Se ele chegasse 2 metros próximos de alguém morto, que fosse constatado que estava morto, ele não poderia nem entrar, nem voltar para o templo, e ele teria que retornar à porta do templo, no lugar do pátio onde os proscritos iam, rasgar as suas vestes em sinônimo de vergonha, e todos teriam de vê-lo naquele sinal de vergonha. Ou seja, intrinsecamente ele não estava errado, ele estava certo. E é interessante que possivelmente ao tratarmos das leis que Deus nos deixou, nós podemos deixar em muitos casos de obedecer e de guardar o cerne dessa lei, o princípio desta lei. É interessante que quando nós vemos a religião bíblica, percebemos que ela é uma religião de ordem. É interessante que Deus, em todos os seus aspectos, Ele é um Deus de ordem, que pede ordem, reverência no culto, cuidado com as coisas de Deus, cuidado com a casa de Deus, cuidado não apenas com a casa de Deus física, mas com o seu próprio corpo. Deus é um Deus de ordem, em que em todos os aspectos de sua criação procura fazer coisas simétricas. Podemos ver isso pela própria criação, pela própria maneira como ocorrem, os animais são criados, como as árvores crescem, pela beleza de uma flor, pela simetria de diversos tipos e aspectos da própria criação dele. Deus é um Deus de ordem, um Deus de leis, e ele não quebra suas leis, isso é verdade. E é importante nós entendermos isso na nossa vida cristã, porque quem sabe, na nossa adoração, na nossa adoração não apenas aqui, mas nossa, na nossa vida lá fora, a ordem é mais do que necessária. A ordem no culto, a maneira pela qual nós adoramos, a maneira pela qual nós nos dirigimos aqui dentro, a maneira pela qual nós nos dirigimos no momento em que o culto está ocorrendo. O que é o cerne da nossa adoração? Para que você vem aqui? O que você está fazendo aqui? A ordem no culto testemunha daquilo que você tem no seu coração e daquilo que você quer dirigir a Deus como um testemunho aceitável. Mas é interessante que esta mesma ordem não existe simplesmente porque ele é um general, ou ele é um comandante, ou porque ele é alguém que firma uma ordem e nós, como robozinhos, temos que obedecer. Sabemos que não é assim. Sabemos que ele nos deu o livre-arbítrio e nos deu e nos explicou porque ele dá estas determinadas ordens. E é esse tipo de coisa que talvez as pessoas do templo de Cristo não entendiam. É esse tipo de coisa que as pessoas que estavam observando e escutando aquilo que Cristo estava a dizer não estavam entendendo, que o cerne da ordem, o cerne das leis de Deus aqui neste mundo é a salvação de pecadores e a congregação do povo de Deus para um dia ser uma grande família no céu. E é interessante que ali, naquele momento, ele sequer pode ter imaginado que aquele homem poderia estar necessitando da presença dele ou necessitando da ajuda dele. O que seria mais importante? Nós percebemos pelos profetas, Isaías mesmo e no capítulo 1 diz que quem vos pediu o só pisardes nos meus átrios? Quem pediu que vocês viessem aqui com estes sacrifícios? Eu sei que fui eu. Mas se vocês não vêm com o coração circuncidado, não é a circuncisão da carne que vai fazer com que vocês entrem no céu. A circuncisão do coração, a ordem dos mandamentos de Deus internalizados em nós, é aquilo que deveria preceder a nossa ordem em nossa adoração. Para que você vem aqui? Não é apenas estar aqui e também vir que nem um robozinho, sentar e abaixar a cabeça para tudo aquilo que é dito, mas não apenas fazer isso, mas entender que estar aqui em ordem é servir-nos uns aos outros. Viver em ordem é servir na nossa vida aqueles que nos cercam. Viver em ordem é servir no nosso trabalho, aos nossos vizinhos, nas nossas relações com outras pessoas, de maneira que eles possam ver que Cristo vive em nós. Ellen White, ao falar disso, diz que aquele que está com Cristo em todos os momentos exerce uma influência quase que irresistível às outras pessoas. Você já pensou em ser irresistível? Alguns aqui gostariam, né? Mas nós sabemos que na vida cristã, irresistibilidade é algo que Cristo nos promete no momento em que Ele está conosco. A influência que lhe cerca, aquilo que as pessoas percebem só de ver você. Ali vem um cristão, ali vem alguém que adora a Deus, ali vem alguém que não se zanga, mesmo quando impugnado, mesmo quando tentado a fazer isso. Ali vem alguém que em diversas maneiras, em diversos modos, eu tenho visto sendo uma testemunha de Deus neste mundo. E eu quero conhecer este Deus. Será que aquilo que o sacerdote fez era correto? Bom, caso alguém tivesse visto, eu acho que não teria pensado em Deus, tendo em vista que havia uma pessoa ali precisando de ajuda e ele não o fez. E o interessante é que alguém o viu. Aquela estrada, ela era descendente, como eu lhes disse, e é muito provável que o levita que veio depois havia visto que ele estava ali, havia visto o que ele havia feito, havia visto que ele havia passado de largo. Vamos ver os versos seguintes, capítulo 10, nos versos 32. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. O levita era Levi, era a tribo de Israel em que pertenciam os sacerdotes. O sacerdote que havia passado antes também era um levita. Mas por que eles são distinguidos? Pelo fato de que talvez o sacerdote estivesse em serviço e não poderia se sujar, se contaminar. O levita já não era assim. Ele provavelmente era um sacerdote, mas que não estava em seu turno de serviço, significando que ele poderia verificar se aquele homem estava morto. Isso o tornaria cerimonialmente impuro caso o homem estivesse, é verdade, mas caso o homem não estivesse, ele também estaria cumprindo estipulações do próprio Deus, da própria Bíblia. Mas, e aqui vem um sentimento que também nós, como seres humanos, normalmente costumamos desempenhar ou ter. O levita vê, bom, o meu chefe, o sacerdote que está no turno, não fez nada? Por que que eu vou fazer? Eu vi lá, ele passou de largo. Por que que eu vou fazer? O ancião não fez? Por que que eu vou fazer? O pastor não fez? Por que que eu deveria fazer? E não apenas fazer, mas o fulano de tal não é. Por que que eu deveria ser? Mas e isso? Por que que eu faço aquilo e posso fazer isso? Mas me dizem para ir no cinema, por que que eu não posso ir no cinema se eu posso assistir isso em casa? Não quero entrar nos méritos da questão, nós iríamos longe com isso. Mas o espírito de justificativa para os nossos deveres cristãos é aquilo que nos cerca quando, de alguma maneira, nós optamos por não fazer aquilo que Deus pedia. O fato era que o homem estava semi-morto e precisava de ajuda. E o fato de o sacerdote não ter feito, embora pudesse ser uma punição para o levita, não o eximia de ajudar aquele homem. Ele deveria ter parado, ele deveria o ter ajudado. E muitas vezes, pelo espírito de substituição, pelo espírito de não sofrer pelos outros, nós costumamos e tendemos a não cumprir com os nossos papéis naquilo que nos corresponde. Eu já lhes disse diversas vezes, nas vezes que subi aqui, Deus nos dá dons. Costumamos pensar que apenas os pastores, apenas os anciãos ou apenas os diáconos são ordenados. Todos nós recebemos a imposição de mão por ocasião do batismo. E Deus nos dá dons e nos ordena utilizar estes dons no serviço de Deus na igreja. Nós somos ordenados por ocasião do batismo. Não apenas o pastor, não apenas o ancião, não apenas o diácono ou aqueles que têm, entre aspas, aquilo que nós chamamos de privilégio da ordenação. Todos nós temos. Todos nós somos ordenados. E talvez a pergunta seja, através do papel do levita: esta ordenação tem sido um fato na minha vida? Os cargos, não apenas os cargos, mas os dons principalmente que estão por trás dos cargos que eu tenho na igreja, estão sendo uma realidade na minha vida? Um serviço efetivo está sendo realizado por intermédio de mim, na causa de Deus? Será que aquilo que eu realizo ao vir aqui realmente é aquilo que Deus esperaria que eu realizasse? Ou quem sabe é um ato de reconhecimento daquilo que Deus fez por mim? Perguntas que muitas vezes me vêm à cabeça quando eu penso no papel que eu tenho desempenhado com vocês na igreja, e não apenas na igreja, mas na minha vida como cristão, e que talvez deveriam nortear os pensamentos que nós temos ao vir para a igreja. Oferecer louvor pelo quê? Oferecer louvor para quê? De que maneira? De maneira passiva ou de maneira ativa? Ele colocou em vocês dons, e estes dons devem ser utilizados pelo poder de Deus na causa dele. E vocês foram ordenados a isto. Não é porque qualquer pessoa possa ter feito qualquer tipo de coisa que estes dons são retirados de vocês. Vocês são ministros de Deus, sacerdotes de Deus, como diz Hebreus, para ministrarem o povo que está aí fora e que não conhecem as verdades de Deus. Mas Cristo continua na sua história, no verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou-se perto dele, viu-o e se moveu de compaixão. É interessante quando nós entendemos a figura do samaritano no Antigo Testamento. Israel foi destruída por alguns povos em específico. Um deles foram os assírios e os sírios. Na época em que o governo foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, ali em Jeroboão, após Salomão, o reino do norte se apostatou e foi destruído por alguns reinos, os assírios e os sírios. A capital desse reino era Samaria. E havia um costume muito interessante quando eles destruíam os outros povos. Eles pegavam o povo desse canto aqui, ó, eu conquistei esse país e conquistei esse. Então eu pego o povo daqui, levo para lá, e pego o povo daqui e levo para cá. Desta maneira eu diminuo as possibilidades que eles façam coligações e possam me dominar novamente. E eles fizeram isso com os israelitas. De maneira que os israelitas eram uma classe que não tinha mais o sangue puro, havia já se misturado com outros povos. E chamar alguém de samaritano era quase como xingar a mãe dele. Era quase como o pior xingamento que você poderia fazer para alguém, era chamá-lo de samaritano. E interessante que Cristo, no Evangelho de Lucas, é chamado de samaritano em diversas ocasiões, como se ele estivesse sendo pejorativizado, xingado por aqueles que estavam ao redor dele, como alguém que não prestava. E Cristo introduz aqui a figura do samaritano, e é interessante que ele ia de viagem, ia pelo seu caminho, a outras estradas, e tudo indica que ele não estava na mesma estrada do que o levita, o sacerdote, e que o outro rapaz lá que estava caído à beira do caminho. Estava em outro lugar, indo de viagem em outra estrada. Os termos gregos nos permitem entender isso. O que indica que ele viu de longe, desceu do seu caminho, pegou o jovem ali, cuidou dele, e aí começa a história, a parte bonita da história, nos versos seguintes. Verso Lucas, capítulo 10, no verso 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida deles, e tudo o que demais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Ele pegou aquele homem, cuidou daquele homem, levou na hospedaria, deixou-o ali, deu um pouco de dinheiro e disse ao hospedeiro que se ele gastasse mais, ele deveria cuidar. A hospedaria aqui emerge como um símbolo da igreja. O cuidado que nós deveríamos ter, não apenas com aqueles que não conhecem a Deus, mas com os dons que Deus nos deu. O cuidado que nós deveríamos ter ao realizar o serviço de Deus, ao realizarmos aquilo que Ele colocou em nós como algo que deve ser feito para a abreviação da volta dele. A hospedaria é aquele local que deveria cuidar daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, mas que há pessoas ali que já foram pagas por Cristo, pelo serviço que Ele pede que realize. Cristo já pagou o salário que nós não merecíamos, que era a morte dele. E por vezes nós somos tentados a dizer: mas Senhor, eu terei de despender das minhas posses para realizar esse tipo de serviço. Senhor, eu terei de despender do meu tempo. Senhor, eu terei de despender, enfim, das minhas relações sociais. Senhor, eu terei de deixar isso, terei de deixar aquilo. Cristo diz a você e a mim: eu já paguei. E fique tranquilo que se você gastar mais, o que eu vou fazer? Eu vou devolver. Eu vou dar em dobro. Eu vou pagar você. É interessante que todas as vezes que nós falamos em deixar alguma coisa, nós falamos em deixar coisas que intrinsecamente são ruins. Eu tenho que deixar os vícios, eu tenho que deixar coisas que eu gosto, que me impedem de fazer aquilo que Deus pede de mim. Eu pergunto a vocês: quantas coisas ruins Deus deixou no céu para vir aqui te buscar? Quantas coisas ruins? Tudo aquilo que Ele deixou era bom. A adoração dos anjos, a presença do Pai, a presença do Espírito, o trono dEle, o trono do universo, a adoração de todos os outros mundos, tudo muito bom, tudo lícito, deixado por Ele, para vir lhe buscar. E quando nós falamos em deixar alguma coisa por Ele, é interessante que tudo que nós deixamos, normalmente, são coisas ruins intrinsecamente, coisas que nos farão mal, e é isso que Ele pede de nós. E nós costumamos dar colocar coisas no caminho do serviço de Deus na nossa vida. É interessante, e ocorreu isso na minha história, na comportagem, né, para variar um pouquinho. Um tempo atrás, comportei em uma cidade chamada Bela Vista da Caropa. Já contei, eu acho que isso para os jovens. Houve um momento naquela cidade em que eu já estava como alguns dizem, no bico do corvo, né, como diz minha avó. Já estava cansado, já não aguentava mais estar ali. Estava muito cansado, andando o dia inteiro. A cidade ficava a cerca de 40 quilômetros de uma civilização assim, um pouco maior, e cerca de 100 quilômetros da cidade, que era uma metrópole, e cerca de alguns quilômetros da fronteira com a Argentina. Né? E eu estava ali comportando entre plantadores de fumo. E houve um período, e uma noite em específico, em que eu já não aguentava mais. Havia passado o dia inteiro andando, havia vendido algumas coisas, mas o peso daquilo que eu estava realizando era a minha reclamação com Deus. Senhor, o Senhor me mandou para fazer isso aqui, neste lugar, desta maneira. Eu não sirvo para isso. Esses não são os meus dons. O Senhor não quer que eu faça isso. Eu estou aqui porque eu escolhi. Eu vou embora daqui, eu não aguento mais. Eu lembro que eu sentei na calçada, chorei e tal. E naquela manhã eu havia conversado com uma professora em um colégio e havia combinado com ela de voltar em um período posterior, alguns minutos após, né? Houve um desencontro, eu não consegui encontrá-la, né? E, enfim. E ali naquele momento, chorando, eu falei: bom, vou continuar, Senhor, pelo menos mais essa noite, e amanhã eu saio daqui e vou para outro lugar. E o Senhor me mostra o que o Senhor quer de mim, porque eu não vou, isso, meu dom não é para isso, não é isso que eu quero fazer da minha vida, eu não fui feito para isso. E ao voltar para o centro da cidade, dois quarteirões, um carro parou do meu lado e saiu uma moça, era professora, que eu havia conversado com ela de manhã. E ela me disse: ih, rapaz, você não foi lá me encontrar e tal? Eu fiquei ali esperando. Falei: professor, não deu, eu me atrasei e tal, acabou não dando. Não, faz o seguinte, a minha casa fica ali. E quando ela disse ali, era ali mesmo, era algumas quadras, algumas casas para frente, porque era bem próximo, era pequeno. E você dá mais uma andada, fala com mais algumas pessoas e vai lá em casa. Meu marido está aqui comigo, eu quero conversar com você. Tudo bem, fui, falei com algumas pessoas e fui naquela casa. Ao entrar, ela estava preparando a janta para mim, para o marido e tal, e descobriu, e ela havia dito, porque eu havia falado de vegetarianismo, e ela era vegetariana, né? E queria oferecer um almoço vegetariano para um rapaz vegetariano no fim do mundo, né? Eu queria oferecer esse almoço para você e tal. Eu conversei com o marido, fiquei um tempo ali falando dos livros, falando de tudo que havia ocorrido. E no decorrer da conversa, o marido começou a contar da história dele, que ele havia sido um ex-seminarista, um ex-padre, estudado em um dos colégios, um dos seminários romanos, né, com diversos padres italianos, muitos filósofos, e os principais professores da escola romana haviam dado aula para ele. E ele havia se formado, havia sido chamado para, quem sabe, ser um destes professores, fazer o seu doutorado fora, mas conheceu a esposa e decidiu pelo outro caminho, né? Então ele ficou em casa, mas havia essa formação teológica nele, naquele lugar, longe, 100 quilômetros, cerca de 1.300 quilômetros daqui. E a gente começou a conversar, e ele começou a fazer perguntas acerca da Bíblia, filosóficas, e nós começamos a abrir a Bíblia e conversamos até 2 horas da manhã sobre a Bíblia, sobre perguntas altamente filosóficas, sobre coisas que eu nunca imaginava que uma pessoa naquele lugar poderia fazer. Iria ter uma formação daquela. Ao final da conversa: rapaz, eu não sei o que aconteceu aqui essa noite, ele me disse, mas eu nunca conversei, nunca escutei as coisas que você me disse aqui. E eu já estudei com muitos doutores de diversos lugares do mundo. Você já fez filosofia? Eu falei: não, nunca fiz filosofia. Você já fez... E falou diversas faculdades, né? Não, nunca estudei esses tipos de coisas. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer qual é a fonte disso tudo. E eu tirei o grande conflito, falei um pouquinho para ele e deixei o grande conflito. Eu não sei o que aconteceu com aquele homem, mas eu sei que há lugares e pessoas que, se não forem alcançados pela utilização dos dons que Deus colocou em você, talvez não estejam lá naquele dia, quando ele voltar. E Deus, ao você dar as desculpas, ou a eu dar as desculpas, como eu fiz naquela ocasião, de que não era o meu dom, ele diz: eu já paguei, e eu vou pagar tudo o que você gastar mais neste mundo, mas eu quero que você cuide dele. Eu quero que você esteja com ele. A salvação é algo vivo na vida do cristão. A salvação não é algo que ocorre meramente por contemplação divina. A salvação é algo que ocorre quando você aceita o sacrifício dele, mas ela tem um objetivo e um sinal no seu coração, que é a atuação no serviço de Deus, que é estar com ele de maneira ativa em sua igreja, que é estar com ele de maneira a utilizar os dons que ele colocou em você. Não é possível que você não tenha pelo menos um. Ele prometeu que colocaria. Essa é uma promessa dele. Essa é uma promessa feita diretamente por ele. E você foi ordenado por Deus para o serviço neste mundo. A história continua. A história continua. E é interessante a pergunta final de Cristo. Capítulo 10, no verso 36. Qual destes três te parece que foi o próximo que caiu nas mãos do assaltante? Quando tudo começou, a conversa começou, o que que o fariseu, o doutor da lei, havia perguntado para Cristo? Quem é o meu próximo? Cristo conta a história, é como se ele dissesse, perguntou, quem é o meu próximo? Cristo olha, quem é o próximo daquele que está morto na beira do caminho? Quem era o morto? Aquele que estava perguntando. Quem é o próximo daquele que está morto? É assim que Cristo respondeu. Com toda a tua sabedoria, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que Deus deu o privilégio de você saber, meu amigo, você é nada mais, nada menos do que um morto na beira do caminho. E o samaritano, como eu lhes disse, é uma figura utilizada para Cristo em diversos momentos. Antes de vir fazer teologia, nós, ao entrar para a igreja, o Alisson, meu amigo, estava conosco, nós realizávamos em nossa igreja um trabalho de levar comida e um alimento mais quente à noite para as pessoas de rua na cidade em que nós moramos. Eu morava. E nós passávamos pelas vielas, entrávamos debaixo de ponte e ia levando esses alimentos a estas pessoas. Encontramos diversas realidades incríveis que talvez que mudaram a minha vida e que eu desafio a vocês, mudará de vocês também. Diversas pessoas, estrangeiros que estavam ali por diversas ocasiões, mas uma pessoa em especial me chamou a atenção. Era um senhor que morava no Rio de Janeiro, o Reinaldo, em Resende, né? E ele estava ali porque havia vindo para São Paulo buscar emprego. Só que na luta da vida, ele havia perdido tudo, caído de um telhado quando estava trabalhando, cortou o braço, tinha ficado em um estado bem deplorável. E ele não tinha dinheiro para voltar, foi obrigado, alugou um apartamentozinho, trabalhou um período, o dinheiro acabou, ele teve que ir para a rua. E não tinha dinheiro para voltar para casa. No momento em que nós começamos a falar com ele, ele começou a chorar, me agarrou, me abraçou e, por favor, me ajuda, me leva para casa. E nós, na nossa desconfiança habitual, né, pedi para ele, duvidei um pouco dele, ele deu o telefone da casa dele, eu liguei para a mãe dele na hora e era verdade. Ele havia sabido e estava na rua. Não tinha como voltar. A história é longa, mas aconteceu que nós o ajudamos, compramos a igreja, comprar roupas e todos os aparatos que fariam com que ele ficasse bonito para encontrar sua mãe. Compramos a passagem, né? E vestimos ele no dia seguinte, não dava para reconhecer. Estava muito bonito, um moreno alto, né? Um senhor muito bonito e de boa aparência e esperando para ir para casa. Mas no momento em que o dia anterior eu esperava para levá-lo à rodoviária, alguma coisa me dizia que não poderia ficar por isso. Nós deveríamos dar alguma coisa a ele. Falar de Deus, falar da igreja, falar que o Senhor o amava e que era a mão dele que estava resgatando para que, se ele quisesse, nunca mais ele voltasse àquele estado. E ao olhar os meus livros, as minhas coisas, alguma coisa me dizia, dá aquela Bíblia para ele. Eu peguei e abri a Bíblia e eu encontrei naquele momento a Bíblia de batismo do meu avô. Era uma Bíblia que deveria ter um grande valor e que estava ali e que até então eu não tinha visto. Mas Senhor, essa daqui? Mas essa daqui não, né? Porque essa daqui é minha, essa tem um valor. E eu tentei pegar outra, vou comprar outra aqui, não, mas tinha que ser aquela. Talvez o impacto não seria tão grande. Eu lembro que a gente foi, levamos à rodoviária, coloquei aquela mão a Bíblia na mão dele, abri a capa, mostrei a assinatura do meu avô, e eu falei, aqui está a real salvação da sua vida. Aquilo que realmente vai te salvar, e não aquilo que está de maneira bem superficial sendo feito com você agora. E ele, com lágrimas nos olhos, me olhou e disse, enquanto eu viver, eu vou cuidar desse livro. Enquanto eu viver, eu não vou me apartar deste Deus que está trazendo você aqui para me pegar. Enquanto eu viver, você pode confiar, eu vou cuidar desse livro como se fosse do meu avô, da minha vida, da minha história. Eu não sei o que aconteceu com ele, não sei para onde ele foi, não sei em onde ele está. Eu sei que o Senhor pode levá-lo no céu, naquele grande dia, unicamente pelo fato de que ele me instigou, nos instigou a igreja a buscar aquela pessoa naquele lugar onde ela estava. Deus deu dons para você e através da palavra dele ele diz que ordenou você a utilizar estes dons no serviço dele, unicamente pelo fato de que quem mais precisa de efetuar o serviço não são aqueles que estão lá, mas você que está aqui. Eles estão lá para você ir buscá-los. Eles estão lá para que você desenvolva a sua vida cristã. Eles estão lá para que um dia você possa fazer parte da grande família de Deus no céu. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor os abençoe. Tome a decisão hoje de consagrar a sua vida ainda neste culto, antes de sair daqui, como um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação de outras pessoas. Amém. Quem é o meu próximo? Aquele que está mais próximo. Quem é o meu próximo? Aqueles que me cercam. Quem é o meu próximo? O meu Senhor, que está nos céus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, estarmos realmente entregues em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos que através de nossa vida, Senhor, a ordem e as virtudes daqueles que Te adoram possam ser expressas, Senhor. Senhor, ajuda-nos que aqueles que nos rodeiam possam entender que nós somos os Teus servos, Senhor. Ajuda-nos que a Tua luz brilhe através de nós, aqueles que não Te conhecem, Pai. Ajuda-nos que em nosso trato com os outros, em nosso trato com os nossos irmãos aqui neste local, em nossa reverência, em nossa vida, Senhor, nós possamos testemunhar de que o Senhor esteve conosco, de que nós andamos contigo. E de que o Senhor está em todos os momentos fazendo de nós influências irresistíveis àqueles que não te conhecem, Senhor. Senhor, esteja em nossa vida, acompanha-nos, guarda-nos e dirige-nos, Senhor, no retorno ao nosso lar. Te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.